coisa boa. Sapuca e uma lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa. Que vida boa. Você sintoniza CYX 837, Canal 200, Fronteiras FM, emissora da Fundação Fronteiras, a rádio que toca o seu coração. Assembleia FM, CYL 202, 98,3 MHz. A Rádio da Cidadania. Evite a fraude. O ambiente da internet está sujeito a violações. O cuidado na escolha das senhas é muito importante. Evite nome de pessoas próximas, datas ou sequências que possam ser facilmente descobertas, como ABCD, 1234. Nunca use a mesma senha para diversos serviços. Guarde suas senhas em um arquivo criptografado ou anote em um papel e guarde em um local seguro. Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara. Apoio. Rádio Assembleia. Criança não é mercadoria. A exploração sexual de menores é um problema grave que destrói a infância e precisa ser enfrentado pela sociedade. Se você sabe de algum caso de prostituição infantil, você precisa denunciar às autoridades pelo fone 100. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Apoio Rádio Assembleia. O lixo dos produtos que consumimos pode se tornar foco do mosquito. Consumidor informado joga lixo no lixo. Um ato tão simples faz toda a diferença. Cada um de nós deve agir em casa e no trabalho. Coligação pelo Bem do Brasil, PLPP e Republicanos. Rádio 22, a rádio que toca a verdade. E hoje a Rádio 22 tá da hora, não é, Beto? Homem, tá bom que só, Érica. Vamos começar falando da nossa pátria amada? Oxi, vamos lá. O Brasil de Bolsonaro tá mostrando força, né? Tá, mas a gente sabe que tem muita coisa que precisa melhorar, né, Beto? Muito! E o presidente também sabe e concorda com isso. Que a pandemia e a guerra é que causaram essa crise econômica mundial. Ainda bem que o Bolsonaro já estava organizando a economia. Agora o país já está se recuperando. O presidente sabe o que faz. Isso mesmo. Das 10 maiores economias do mundo, o Brasil foi o que mais gerou emprego. Ô, notícia boa da gota! Se a economia tá voltando a crescer, pra que mudar? Imagine! Parar o crescimento agora! Vixe, nem me fale. Cruz Credo. O desemprego caiu. PIB subiu. Combustíveis caiu. Exportações subiu. IPI caiu. Arrecadações subiu. Isso é verdade do capitão. Pra gente ser mais feliz. Olha nós de volta, sem arrudeio, fuleiragem e embromação. Que língua é essa, mano? É nordestinês, Érica. É isso, a Rádio 22 une um Brasil com sotaques, em defesa da liberdade. E mostra um presidente que pega no batente, não é, Bito? Olá, ouvintes da Rádio 22. Com o tempo, fomos arrumando o nosso país. Criamos a Lei da Liberdade Econômica. O povo começou a trabalhar com mais vontade. 2020, uma pandemia que abalou a todos um sério baque na economia. Tivemos uma guerra que todos sabem das consequências para o mundo todo. Pense num cabra macho. Enfrentou a Petrobras e governadores. E baixou o preço da gasolina e do diesel. É virado no mó de quanto. Fala, capitão! 2022, os preços dos combustíveis foram lá pra baixo. E os empregos voltam a crescer de forma cada vez mais robusta. Quanto mais liberdade tivermos, mais empregos serão criados. É 22! uma pena. E o nosso programa chegou ao final. Forte abraço e muito obrigado. Deus, pátria e família, pelo bem do Brasil. Pra frente aqui se anda, Bolsonaro 22. Está no ar, a Rádio Ciro Doce. Ciro, no último programa, você explicou o seu programa de renda mínima de R$ 1.000. Hoje, você pode explicar essa proposta de criar a lei antiganância? É pra já, Camila. A lei antiganância vai proibir os bancos de cobrarem mais de duas vezes o valor de uma dívida que você tem porque pegou um empréstimo ou estourou o cartão de crédito e o cheque especial. Ou seja, pegou R$ 100, pagou 200, a dívida tá quitada. Puxa, isso vai ser muito bom, Ciro. Pois é, mais de 77 de cada 100 pessoas do nosso povo está endividada e os juros que os bancos cobram têm muito a ver com isso. Eles são os mais altos do mundo. Com a lei antiganância, vamos acabar com esse abuso. Muito bom, Ciro. Grande abraço e até a próxima. É doce. Ciro, presidente. Ana Paula, vice. PDT é doce. Prefiro Ciro. Horário reservado à propaganda política eleitoral. Horário reservado à propaganda política eleitoral. O maior destaque do debate da Band, ela não aceita que Tchutchuca venha dar uma de tigrão pra cima das mulheres. E pra defender o que é certo, vira onça. Soraya. No primeiro debate na TV, as pessoas viram eu me contrapondo ao Bolsonaro e também ao Lula. E aí elas começaram a me perguntar: afinal, Soraya, de que lado que você tá? Eu não estou do lado de um e nem do outro. Eu estou é do seu lado. Do lado de quem não quer mais voltar atrás e nem errar de novo. Do lado de quem quer alguém com coragem para fazer o que é certo. Um imposto só. Quem ganha menos tem que pagar menos. Soraya é um imposto só pro Brasil ficar melhor. Soraya é um imposto só pro Brasil ficar melhor. A mulher chegou agora e já tem a solução. Sem imposto na comida, mais dinheiro pro povão. Soraya é um imposto só pro Brasil ficar melhor. As pessoas me perguntam: mas afinal, Soraya, que ideia é essa de um imposto só? Existem 11 tributos invisíveis embutidos em tudo que a gente consome. Na comida, no remédio, nos combustíveis, em tudo que a gente compra. Nós vamos acabar com esses 11 tributos e substituir por um imposto só e muito menor. Com menos impostos, o preço de tudo que a gente consome vai cair. Mas como é que ele vai ser recolhido? Ele será cobrado em cada depósito e em cada saque. Quem movimenta pouco dinheiro vai pagar só um pouquinho. Mas quem movimenta mais dinheiro vai pagar mais. Esse é o justo. E aí você me pergunta: esse dinheiro vai dar para cobrir todas as contas do Brasil? A resposta é sim. E tem mais. Você que ganha até 5 salários mínimos não vai mais pagar imposto de renda e nem INSS. É mais dinheiro no seu bolso. Soraya. União Brasil. Lei Eleitoral 9504/97. Eu sou Felipe Dávila e quero dizer que nesta eleição do bem contra o mal, só é do bem quem é contra privilégios, petrolão, mensalão, orçamento secreto, rachadinha e fake news. E aí, o seu candidato é do bem mesmo? Pelo bem do Brasil, chega de escolher o menos pior. Vem com a gente, vai de 30. Agora é 30, vai, Felipe Presidente. Partido Novo. Começa agora o programa do presidente Lula, o Brasil da Esperança. Hoje eu vou começar o programa do presidente Lula quebrando o protocolo. Sim, porque como mulher brasileira, não tem como eu não dizer como está sendo difícil ser mulher no Brasil de Bolsonaro. Como é que pode o atual presidente cortar 89 milhões de reais da verba de combate à violência contra a mulher, minha gente? Também olhe só como o Bolsonaro trata as mulheres. Esse dinheiro do auxílio moradia é usar para comer gente. O que é que ele tem contra nós? A mulher, por ter um direito trabalhista a mais, no caso da licença gestante, o empregador prefere contratar homem. Eu não empregaria com meu salário. Não dá mais pra aceitar ser tratado assim. E é por isso que eu vou chamar pra roda o presidente que nos mostrou mais de uma vez que é preciso tratar as mulheres com respeito. Fala, presidente Lula. Meus amigos e minhas amigas, ninguém merece um presidente que prega ódio. armas, violência e que desrespeita as mulheres. Além de serem maioria da nossa população, elas também sustentam a maior parte dos lares brasileiros e acabam tendo duplas ou triplas jornadas, já que muitas ainda assumem sozinhas a responsabilidade de cuidar da família. Mas no final, quem é que cuida delas? No nosso governo, as mulheres eram tratadas com respeito, igualdade e políticas públicas. Já fizemos uma vez, agora vamos fazer melhor. Pra melhorar a vida do povo, é Lula 13, presidente. Esse sim é o Brasil da esperança, o Brasil da comida na mesa, do salário mínimo forte, do emprego, da oportunidade e do respeito às mulheres. É, o Brasil do Lula, o melhor presidente da história. Sabia que foi ele quem assinou a Lei Maria da Penha e o Disque 180 para denunciar agressões às mulheres? Sim, também o projeto de Lula, o Minha Casa e Minha Vida, que garantiu dignidade, casa própria para mais de 4 milhões de famílias. Ah, e essas casas têm escritura no nome da mulher. É, Lula criou ainda o Bolsa Família, garantindo comida na mesa e com cartão entregue pra quem? Pras mulheres. É isso aí. E ele que já fez tudo isso pelas mulheres uma vez, vai fazer de novo. E vai fazer ainda melhor. Cá entre nós, Lula é que tem as propostas pra melhorar a nossa vida e a das nossas famílias. Com Lula, o Bolsa Família de R$600 é garantido. E com mais R$150 pra cada filho de até 6 anos. Com Lula, o presidente que mais fez pela educação, investimento em creches e escolas em tempo integral vai ser retomado. Bom pras nossas crianças e bom pra gente também, né? E já que o assunto é mulher, não tem como não chamar nossa primeira dama para conversa. Seja bem-vinda, Janja. Olá, eu sou a Janja, esposa do Lula. Estou ao lado dele e do povo brasileiro nessa caminhada pelo Brasil da Esperança. Sabemos das dificuldades que nós, mulheres, enfrentamos atualmente. São milhões de mulheres endividadas para poder levar alimentos para suas famílias. São mães que perderam suas casas e hoje dormem com seus filhos nas ruas. Mudar essa realidade é uma luta de todas nós. Vamos juntos com Lula garantir segurança alimentar para as famílias e oportunidades para todas as mulheres. Todas e todos nós, né não, presidente? Eu acho que nós precisamos cada vez mais aprender a valorizar a companheira mulher. Seja no mundo do trabalho, que ela precisa ganhar igual o homem, sabe, se ela fizer a mesma função, seja na universidade, seja em qualquer lugar do mundo, a mulher tem que ser tratada com respeito. É pra isso que a gente tá disputando a eleição. O dia em que a gente vai votar a sorrir tá próximo. 13, o melhor presidente do Brasil. Coligação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PP, PSB, PSOL, Rede Solidariedade, Agir, Avante, Pros. Coligação Brasil para Todos. MDB, PSDB, Cidadania, Podemos. Vote na mulher! É 15, vote na mulher! É 15, vote na mulher! Ô, minha gente, tudo bem por aí? Eita, semana voando, quinta-feira. E aí, vamos mudar o Brasil ou não? Sim, é Simone sim, é 15. Simone Tebet, é 15. Simone, quem assistiu a CPI da Covid e descobriu o tamanho da sua coragem, enfrentando grandes caciques da política e empresários poderosos. A sua participação foi marcada pela firmeza e conhecimento técnico. E agora estamos vendo sua indignação com o tal orçamento secreto. Afinal de contas, como é esse negócio? Bem, vamos lá. De todo o dinheiro que o governo arrecada dos impostos, o governo utiliza para fazer obras, para prestar serviços de saúde, educação, infraestrutura, segurança pública. O que está acontecendo agora? Deputados e senadores sequestraram esse dinheiro que é do povo para colocar em lugares que a gente não sabe para onde está indo para ganhar a eleição. E o governo federal aceita isso. É dinheiro que chega, que a gente não sabe de onde veio, então não dá para punir quem mandou esse dinheiro. Ele vai para o bolso de algum político. Isso se chama orçamento secreto. Eu digo que orçamento secreto é a versão 2.2 do Mensalão, do Petrolão. É corrupção igual aconteceu no passado. Mas, Simone, isso dá para mudar só com a caneta da presidência da República? Claro que sim. Se os brasileiros me escolherem presidente da República, eu mudo isso no primeiro dia com uma canetada. Basta baixar um ato normativo, para exigir que todos os ministros do nosso governo deem transparência do uso do dinheiro público desde o primeiro dia. Nós vamos saber exatamente quanto gasta, para que gasta, de onde vem e para onde vai cada centavo dos impostos que são arrecadados e cobrados do trabalhador brasileiro. Compromisso de Simone Tebet. É minha gente, apesar do festival de machões, de gritaria e brigas, parece que no fundo o que está faltando em Brasília é coragem para fazer diferente. Obrigada, Simone, e até a próxima. Obrigada pela audiência de todos, e se você quer saber mais sobre os nossos planos para governar o Brasil, entre no nosso site simonetebbit.com.br. Começa agora a propaganda da sua região. Com o PTB, vamos mudar o Piauí. Sou Alisson Mata, advogado e candidato a deputado federal com o número 1414. Chega de eleger os mesmos representantes. Renovar e mudar é o caminho para o desenvolvimento econômico e social. Alisson Mata, deputado federal, 1414. Coligação Vamos Mudar o Piauí. Com a Federação PSDB Cidadania, vamos mudar o Piauí. Se é possível prevenir doenças, se é possível prevenir acidentes, podemos prevenir a violência. E a melhor maneira para esse sonhado futuro de paz é educar as crianças para não ter que punir os adultos. Na Câmara Federal, buscarei recursos para ações como a escola de tempo integral e mais atendimento social e psicológico para crianças e adolescentes. Vem com a gente mudar o Piauí. Cleiton Imbiapina, deputado federal, 2345. Silvio Mendes, governador, 44. Com a Federação PSDB Cidadania, vamos mudar o Piauí. Sou Samia Cristina, cristã, assistente social e servidora pública. Atuo na Justiça da Infância e Juventude, Direito das Mulheres e Assistência Social. Trabalhando em várias cidades do Piauí, entendi o quanto precisa ser feito para melhorar a vida das pessoas. Com esse sentimento, me candidato a deputada federal para lutar por políticas públicas que atendam às reais necessidades da população. Samia Cristina, deputada federal, 2331. O Piauí precisa, o Piauí merece. Coligação Vamos Mudar o Piauí. Com o PDT, vamos mudar o Piauí. Sou Amanda Costa, mãe, servidora da UFP, doutora em Química, Miss Piauí 2007, representando a cidade de Bom Jesus e agora candidata a deputada federal com o número 1212, pois defendo um projeto piauiense de desenvolvimento. Para investir em gente e trazer a esperança para o Piauí, no dia 2 de outubro, vote Amanda Costa 1212 e Ciro Gomes, presidente, com o número 12. Povo do Piauí, a minha continência. Sou professor e sargento Marcos André. Chega de caos na educação e segurança pública. Eleito deputado federal, proporei leis que garantam o respeito merecido a professores e alunos e lutarei por melhores condições de trabalho para os agentes da segurança pública. Por isso, dia 2 de outubro, vote no sargento, vote 1290. Coligação Vamos Mudar o Piauí. Olá, sou o Tony Bozon, seu candidato a deputado federal com o número 2244. Coragem para dizer a verdade, vote em Tony Bozon. 2244. Sou Wesley Demes, o candidato a deputado federal do Bolsonaro no Piauí. Cristão, patriota, conservador, defensor da família, vida e liberdade. Contrário às drogas, ao aborto, à ideologia de gênero, ao PT. Pelo bem do Piauí, vote 2233. Piauiense, sou Mara Denise, meu número é 2212. Sou educadora na região do Grande Disseu e Monte Verde em Teresina. Trago esperança de mudança com nossos valores cristãos, trabalhando por um Brasil para todos. Mara Denise, 2212. E você? O Piauí tem opção. Eu sou o Major Costa Araújo, do Exército Brasileiro, candidato a deputado federal, número 2252. Ela é uma das autoras das leis que criaram o Auxílio Gás e o programa de distribuição de absorventes nas escolas e para mulheres em situação vulnerável. Não à toa, Rejane Dias lidera o ranking Elas no Congresso. Um dos meus compromissos é trabalhar cada vez mais pelas mulheres do nosso estado e do país. Rejane Dias, 1311. Trabalho que a gente acredita. Por todas as mulheres, conto com seu voto. A agricultura familiar é exemplo de produção de alimentos e geração de empregos, mas sofre com pouco acesso ao mercado e a tecnologias. Precisamos retomar a política nacional de apoio à agricultura familiar criada por Lula e abandonada por Bolsonaro. Essa luta é de todos nós e eu não fujo dela. Eu sou Merlon Solano, 1333. Piauienses, está chegando o dia de decidirmos o futuro do Piauí. Com 1323, deputado federal, nossa história é de muito trabalho. Com mais de 35 leis aprovadas, emendas e ações em diversos municípios, fruto da nossa atuação na Assembleia. Agora, nossa missão é fazer muito mais, é lutar pelo meu povo na Câmara Federal. Antônio Félix, deputado federal, com 1323. Sou Francisco Costa, vim lá de São Francisco do Piauí, sou pai, médico e deputado estadual. Já fui prefeito e secretário de saúde. Não foi fácil chegar aqui. E é por isso que eu trabalho, para que as pessoas possam ter oportunidades na vida, com direitos garantidos, acesso à saúde, educação e esporte, além de incentivos à agricultura familiar. Em Brasília, com Lula, vou honrar a minha história fortalecendo a sua. Vote Dr. Francisco, deputado federal 1313. Ouça agora os candidatos do Partido Republicanos. Não fique parado, venha fazer a mudança com a gente. Coloque em Brasília a deputada federal que é de casa, para ter orgulho de viver no Piauí, com moradia digna e drenagem urbana. Vote Luana, 1015, a deputada federal que é de casa. 10! Em meu mandato como deputada federal, as mulheres serão ouvidas e respeitadas. Seja inteligente, eleja uma mulher para representar o Piauí na Câmara Federal. Vote Vani Queiroz, 1080. Lugar de mulher é onde ela quiser. 10! Sou candidato da geração de emprego e renda para o Piauí. Você precisa de dinheiro para pagar suas contas e da sua família. Vamos desenvolver a economia do Piauí? Vote José Luiz de Carvalho, número 1011, deputado federal do desenvolvimento. 10! Horário reservado à Federação PSOL Rede. Horário reservado à Federação PSOL Rede. Horário reservado à Federação PSOL Rede. Oi, gente. Sou Ana Mirelli, candidata a deputada federal pelo PSC. Em defesa da família, pelo incentivo ao empreendedorismo e a luta pelos direitos dos animais, conto com seu voto. Meu número é 2025, estou com Jéssica Governadora, agora o Piauí tem esperança. Com progressistas, vamos mudar o Piauí. Queridos piauienses, sempre é tempo de agradecer a oportunidade que tive de representá-los na Câmara. Trabalhando com ética e responsabilidade, trouxe recursos para os municípios, votei projetos importantes que fizeram meu mandato ser reconhecido nacionalmente. Eu disse sim para a luta de mulheres e meninas, dos trabalhadores rurais, da saúde, da educação, sim ao auxílio emergencial e à advocacia. Peço novamente o seu voto para continuarmos avançando pelo Piauí. Em todos os momentos da minha vida pública, contei com Firmino ao meu lado. Firmino governou Teresina por 4 vezes. Por 4 vezes, me escolheu secretário. Juntos fizemos a maior obra de qualquer governo. Colocamos a educação de Teresina em primeiro lugar do Brasil. Garantimos juntos o futuro para crianças e jovens. Por isso, foi escolhido por Firmino seu candidato a prefeito. É hora de renovar a esperança com o voto. Sou Kleber. Peço seu voto para deputado federal. 11:45. Coligação Vamos Mudar o Piauí. Sou o doutor Vasconcelos Pinheiro, candidato a deputado federal com o número 5133. Vote Marizete Andrade, deputada federal 5112. Eu vou ser a sua voz no Congresso Nacional. Ticão, deputado federal. Doutor Gustavo Henrique. Com União Brasil, vamos mudar o Piauí. Olá, Piauí. Não trouxe nenhum script pronto. Me chamo Daniel Pereira. O Piauí de verdade é muito diferente desse Piauí que você vê todos os dias na rádio. Se você quiser conhecer as minhas propostas e as minhas ideias, me siga nas redes sociais, Daniel Pereira, THE. Mas antes de terminar essa gravação, eu tenho um recado pro Rafael e pro Elton. Então agora é pra valer, 44 pra vencer. Silvio sabe como é que faz e vai fazer muito mais. Com União Brasil, vamos mudar o Piauí. O desenvolvimento de um Estado passa por políticos sérios e comprometidos com as pessoas. E a população sente falta disso. Já pensou em votar diferente? Eu te convido a me conhecer. Meu nome é Rony Lustosa, fui vereador de Teresina e criei a lei do Bolsa Atleta. Fui também vice-prefeito de Firmino Filho. Acompanhe minhas redes sociais e saiba mais sobre as minhas propostas e meu trabalho. Eu sou Rony Lustosa, candidato a deputado federal com o número 4425. Com União Brasil, vamos mudar o Piauí. Acredito que o Piauí tem jeito, que o Piauí tem solução. E caminhando ao lado de pessoas que já fizeram um excelente trabalho de gestão, vamos fazer o piauiense voltar a ter esperança. Por isso, pedimos seu voto de confiança no time da mudança. Silvio Mendes, governador 44, Joel, senador 111 e Camila Marques, 4418. A hora é agora. Deixamos a realidade Brasil 86 para dedicarmos à política do Piauí. lutando por tudo pela educação de qualidade, ensino básico fundamental. Quem cria a universidade que se atender a comunidade, como o caso da Universidade de Paraíba, o centro avançado da Universidade do Vale de São Francisco. E essa luta iremos continuar. É essa oportunidade que espero do Piauí. Para deputado federal, vote Paz Landim, 4410. Com o União Brasil, vamos mudar o Piauí. Coligação, vamos mudar o Piauí. Apresento meu nome novamente para a Câmara Federal, pedindo o seu voto no dia 2 de outubro, para cuidar da nossa juventude que está sendo cooptada pelo crime e cuidar também daqueles que cuidam dos jovens, porque nós vamos vencer esta batalha contra as facções criminosas. Silas Freire, 7733, o teu federal de Deus. Mas simbolicamente, é um bastão que eu tô passando. Quem tem trabalho tem do povo a confiança, que faz a gente dessa terra aplaudir. Em Castro Neto boto a minha esperança, é Castro Neto pelo bem do Piauí. Homem sério que trabalha, e essa terra dá valor. A esperança tem um nome, é Castro Neto, sim senhor. Já escolhi o meu caminho, e nessa trilha eu vou seguir. Em Castro Neto eu confio, é pelo bem do Piauí. Já escolhi o meu caminho, e nessa trilha eu vou seguir. Em Castro Neto eu confio, é pelo bem do Piauí. Meu deputado federal é Castro Neto, 5510. Começa agora o programa para deputado federal do Podemos. Olá, sou Raíssa Protetora com o número 1999. Como deputada federal, vou trabalhar pela proteção dos animais. Sou Raíssa Protetora, deputada federal 1999, senador Fábio Sérgio 190. Olá, sou a subtenente Márcia Sandra. Sou candidata a deputada federal com o número 1933. Defendo a melhoria da saúde mental. Para a deputada federal, Márcia Sandra 1933. Meu senador, Fábio Sérgio 190. Horário reservado ao Partido Novo. Horário reservado ao Partido Novo. Horário reservado ao Partido Novo. Desfaz-se, a partir de agora, a transmissão da propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a Lei número 9.504/97. Rádio Assembleia. Fronteiras FM. Fronteiras FM. Fronteiras FM. A rádio que toca o seu coração. Continue na sintonia. Mais músicas. Fique ligado. Vem aí a próxima atração. Amigo, não desligue o seu rádio. E por favor, não mude de estação. Estamos iniciando pela Fronteiras FM. Mais um programa Cristo é a Resposta. Na apresentação, irmão Marquinhos, direção geral, Igreja Assembleia de Deus, missão, pastor presidente Jaime Agripino Ribeiro. Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus e terás a certeza contigo que Jesus